Ficheiro 52, página 342, capítulo 21. Uma experiência desagradável após a outra. Delicadamente removi um filamento de planta aquática ainda úmido da minha manga e coloquei-o no centro do mata-borrão. Depois, vendo o tinteiro, peguei na folha e mergulhei-a na tinta, usando o resultado para pintar padrões interessantes no espesso papel absorvente do mata-borrão. Empolgando-me no espírito da ação, finalizei a obra-prima com um palavrão. Salpiquei-a com areia e sequei-a cuidadosamente antes de a encostar ao bloco de gavetinhas. Recuei um passo para admirar o efeito. Em seguida, olhei em volta em busca de outras distrações que pudessem tirar a minha mente da iminente chegada do Capitão Randall. Nada mau para o gabinete de um capitão, pensei, examinando as pinturas na parede, os objetos de prata sobre a secretária e o tapete grosso no chão. Comecei a andar pelo tapete a fim de pingá-lo melhor. O percurso até Fort William secara a minha roupa externa bastante bem, mas as camadas inferiores de anáguas ainda gotejavam. Abri um pequeno armário atrás da secretária e descobri a peruca sobressalente do capitão, perfeitamente disposta num dos suportes de ferro forjado por ali existente. Cuidadosamente arrumado diante da peruca, via-se um conjunto de prata composto de espelho e escovas, bem como um pente de tartaruga. Levando a peruca no seu suporte para a secretária, peneirei delicadamente em cima dela a areia restante no recipiente, antes de devolvê-la ao armário. Estava sentada atrás da secretária, o pente na mão, analisando o meu reflexo no espelho, quando o capitão entrou. Lançou um olhar para a minha aparência desalinhada, o armário assaltado e o mata-borrão desfigurado. Sem pestanejar, puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, acomodando-se descontraídamente com uma das botas a descansar no joelho oposto. Um chicote de montar pendia de uma das mãos elegantes e aristocráticas. Observei a ponta, trançada, vermelha e preta, conforme ela balançava lentamente de um lado para o outro acima do tapete. A ideia tem os seus atrativos, disse ele, vendo os meus olhos a seguirem o balanço do chicote. Mas provavelmente consigo pensar em algo melhor, se tiver alguns instantes para me concentrar. Diria que sim, retorqui, tirando uma grossa madeixa de cabelo dos olhos. Mas não tem autorização para chicotear mulheres, não é? Só em determinadas circunstâncias, respondeu educadamente, que não correspondem à sua situação. Ainda. Mas isso é muito público, sabe? Achei que primeiro podemos conhecer-nos melhor em particular. Estendeu a mão para o aparador atrás dele e pegou num decantador. Bebericámos o clarete em silêncio, entreolhando-nos por cima dos nossos copos de vinho. Tinha-me esquecido de lhe dar as minhas felicitações pelo seu casamento, disse de repente. Desculpe a minha falta de boas maneiras. Não se preocupe, disse eu gentilmente. Tenho a certeza de que a família do meu marido ficará muito grata por me oferecer a sua hospitalidade. Ah, duvido, disse com um sorriso cativante. De qualquer modo, não estava a pensar contar-lhes onde está. E o que o faz pensar que não sabem? Perguntei, começando a sentir-me um pouco derrotada, apesar da minha determinação anterior de apresentar um ar insolente. Lancei um olhar rápido à janela, mas ficava do lado errado do edifício. O sol não era visível dali, mas a lua parecia amarela. Talvez meio da tarde? Quanto tempo levaria até Jamie encontrar o meu cavalo abandonado? E quanto tempo depois disso até seguir a minha pista até ao riacho e perdê-la imediatamente? Desaparecer sem deixar rasto tinha as suas desvantagens. Na realidade, a menos que Randall decidisse mandar um recado a Dougle sobre o meu paradeiro, não havia nenhuma maneira de os escoceses saberem para onde eu tinha ido. Se soubessem, disse o capitão, arqueando uma sobrancelha bem delineada, provavelmente já estariam aqui. Considerando o tipo de nomes que Dougle Mackenzie me chamou por ocasião do nosso último encontro, Não creio que me considere um acompanhante adequado para uma parente dele. E o clã Mackenzie parece considerá-la de tal valor que preferem adotá-la como um dos seus a vê-la cair nas minhas mãos. Não posso imaginar que permitissem que ficasse aqui a definhar numa vil prisão. Examinou-me com desaprovação, captando cada pormenor dos meus trajes ensopados, cabelos desgrenhados e aparência geral desalinhada. Só não entendo porque a querem tanto, observou. Ou se você é tão valiosa para eles, por que diabos a deixariam a vaguear pelo campo sozinha? Julgava que até os bárbaros tomavam melhor conta das suas mulheres. Um brilho repentino iluminou os seus olhos. Ou será que talvez tenha resolvido separar-se deles? Recostou-se na cadeira, intrigado com essa nova possibilidade. A noite de núpcias foi mais difícil do que esperava? Perguntou. Devo confessar que fiquei um pouco desconcertado quando soube que preferiu ir para a cama com um daqueles selvagens, cabeludos, seminus, do que ter novas conversas comigo. Isso demonstra uma grande dedicação ao dever, minha senhora. E devo felicitar quem quer que a tenha contratado pela capacidade que tem de motivá-la. Mas, e inclinou-se ainda mais para trás na cadeira, equilibrando o copo de vinho sobre o joelho. Receio ainda ter de insistir no nome do seu empregador. Se realmente se separou dos Mackenzie, a suposição mais provável é que seja uma agente francesa. Mas de quem? Fitou-me intensamente, como uma cobra a tentar hipnotizar um pássaro. No entanto, por essa altura, eu já tomara clareto suficiente para recuperar uma parte da minha valentia. E também o encarei, sem desviar os olhos. Ah, disse com exagerada cortesia. Então estou incluída na conversa? Achei que estava a sair-se muito bem sozinho. Por favor, continue. A linha graciosa da sua boca endureceu um pouco e a ruga profunda no canto aprofundou-se ainda mais. Mas ele não disse nada. Pousando o copo, levantou-se e, retirando a peruca, dirigiu-se ao armário, onde a colocou no suporte vazio. Vi-o fazer uma pequena pausa ao ver os escuros grãos de areia a adornarem a outra peruca, mas a sua expressão não mudou de forma perceptível. Sem a peruca, os seus cabelos eram escuros, fartos, lustrosos e de textura fina. Também tinha uma aparência familiar que me perturbou, embora chegassem aos ombros e estivessem apanhados com uma fita de cetim azul. Soltou o cabelo, pegou no pente e passou pelos cabelos amassados pela peruca. Depois amarrou de novo a fita com cuidado. Prestimosamente peguei no espelho para que ele pudesse avaliar o resultado final. Tirou-o de mim com um gesto ostensivo e colocou-o no seu lugar, junto à peruca, quase batendo com a porta do armário. Não percebi se todos aqueles rodeios tinham por objetivo deixar-me nervosa e se esse fosse o caso estavam a resultar, ou se ele simplesmente não sabia o que fazer a seguir. A tensão foi um pouco aliviada pela entrada de um ordenança com uma bandeja de chá e acompanhamentos. Ainda em silêncio, Randall serviu uma chávena e estendeu-me. Ficámos mais algum tempo em silêncio a beber chá. Não me diga, disse eu finalmente. Deixe-me adivinhar. É uma nova forma de persuasão que inventou? Tortura pela bexiga? Serve-me bastante líquido até eu prometer contar-lhe qualquer coisa em troca de 5 minutos com um bacio. Ele ficou tão surpreendido que não pôde conter o riso. Isso transformou inteiramente a sua expressão e pude compreender, sem dificuldade, por que razão havia tantos envelopes perfumados com caligrafia feminina no fundo da gaveta esquerda da sua secretária. Tendo deixado cair a máscara, ele não reprimiu o riso, mas deixou-o fluir. Quando terminou, fitou-me outra vez, com um esboço de sorriso ainda nos lábios. Quem quer que seja, minha senhora, pelo menos é divertida. Observou. Puxou a corda de um sino pendurada junto à porta e, quando o ordenança reapareceu, instruiu-o para me conduzir às instalações necessárias. Mas cuidado para não a perderes no caminho, Thompson, acrescentou, abrindo uma porta com uma vénia cínica. Encostei-me a tremer à porta da latrina onde fui conduzida. Estar longe da sua presença era um alívio, mas por pouco tempo. Eu já tivera ampla oportunidade de avaliar o verdadeiro caráter de Randall, tanto pelas histórias que ouvira quanto por a experiência própria. Porém, havia aqueles malditos lampejos de Frank que de vez em quando transpareciam no exterior cruel e ostentoso. Fora um erro fazê-lo rir, pensei. Sentei-me, ignorando o mau cheiro, enquanto me concentrava no problema imediato. A fuga parecia improvável. À parte do vigilante Thompson, o escritório de Randall ficava num edifício localizado perto do centro do complexo. E embora o forte em si não fosse mais do que uma área cercada por um muro de pedra, esse muro tinha 3 metros de altura e os portões eram bem guardados. Pensei em fingir que estava mal disposta e permanecer no meu refúgio, mas descartei a ideia, e não só por causa do ambiente desagradável. A dura verdade é que pouco adiantava adiar a tática, a menos que eu tivesse alguma coisa em mente, o que não era o caso. Ninguém sabia onde eu estava, e Randall não pretendia dizer a ninguém. Eu era sua enquanto ele estivesse disposto a divertir-se comigo. Mais uma vez arrependi-me de tê-lo feito rir. Um sádico com sentido de humor era particularmente perigoso. Buscando freneticamente alguma coisa útil que eu pudesse saber a respeito do capitão, cheguei a um nome. Entreouvido e descuidadamente fixado, eu esperava ter o nome certo. Era uma carta lamentavelmente baixa para jogar, mas a única que eu possuía. Respirei fundo, soltei o ar apressadamente e saí do meu refúgio. De volta ao gabinete, acrescentei açúcar ao chá e mexi-o cuidadosamente. Em seguida, natas. Tendo arrastado o cerimonial ao máximo, fui forçada a olhar para Randall. Estava recostado na cadeira, na sua pose favorita, a chávena elegantemente suspensa no ar, para poder examinar-me melhor. Então, perguntei, não precisa de se preocupar em estragar-me o apetite, porque não tenho nenhum. O que pretende fazer comigo? Sorriu e bebeu um gole deliberadamente cuidadoso do chá escaldante antes de responder. Nada. A sério? Ergui as sobrancelhas, admirada. A sua criatividade falhou? Não gostaria de pensar isso, disse, sempre bem educado. Os seus olhos percorreram o meu corpo de cima a baixo, de um modo que nada lembrava as boas maneiras. Não, disse, o olhar demorando-se na borda do meu grupete, onde o lenço que eu ali enfiara deixava as elevações dos meus seios bem visíveis. Por mais que quisesse dar-lhe uma lição muito necessária de boas maneiras, receio que o prazer tenha de ser adiado indefinidamente. Vou mandá-la para Edimburgo com a próxima remessa do correio. E não gostaria que chegasse lá com nenhum dano visível. Os meus superiores poderiam considerar-me displicente. Edimburgo? Não pude disfarçar a minha surpresa. Sim, já ouviu falar em Tolbooth, imagino. Já. Uma das prisões mais famosas e repulsivas da época era famosa pela imundície, pelos crimes, pelas doenças e pela escuridão. A maioria dos prisioneiros mantidos ali morria antes de ser chamado a julgamento. Engoli com força, forçando para baixo a bilis amarga que subira à minha garganta, misturada com um gole de chá doce. Randall bebericou o seu próprio chá, satisfeito consigo mesmo. Deverá sentir-se confortável lá. Afinal, parece gostar de se cercar de sujidade e umidade. Lançou um olhar reprovador à barra encharcada das minhas anáguas, caindo abaixo da minha saia. Vai sentir-se em casa, depois do Castelo Lior. Duvidava que a cozinha de Tolbooth fosse tão boa quanto a de Colum. E fora as questões gerais de conforto, eu não podia deixar que ele me mandasse para Edimburgo. Uma vez presa nos muros de Tolbooth, jamais conseguiria voltar ao círculo de pedras. Chegara a hora da minha cartada. Agora ou nunca. Ergui a minha chávena. Como quiser, disse calmamente. O que acha que o Duque de Sandringham terá a dizer a esse respeito. Entornou o chá quente no regaço e emitiu vários barulhos muito gratificantes. Estalei a língua em sinal de reprovação. Acalmou-se olhando-me furiosamente. A chávena permanecia virada, o seu conteúdo castanho a ensopar o tapete verde claro. Mas ele não fez nenhum movimento em direção à corda da campainha. Um pequeno músculo saltava no lado do seu pescoço. Eu já encontrara a pilha de lenços engomados na gaveta superior esquerda da sua secretária, juntamente com a caixa de rapé esmaltada. Peguei num lenço e entreguei-lhe. Espero que não deixe nódoa, disse gentilmente. Não, disse ele, ignorando o lenço. Olhou-me atentamente. Não, não, não é possível. Por que não? Perguntei, fingindo valentia, imaginando o que não seria possível. Eu teria sido informado. E se a senhora estivesse a trabalhar para Sandringham, por que diabo agiria de maneira tão ridícula? Talvez o Duque esteja a testar a sua lealdade, sugeri aleatoriamente, preparando-me para ficar de pé de um salto, se necessário. Os seus punhos estavam fechados ao lado do corpo e o chicote de montar que deixara de lado estava ao alcance da sua mão. Bufou em resposta à tal sugestão. A senhora é que deve estar a testar a minha credulidade ou a minha tolerância à irritação. Ambas, minha senhora, são extremamente reduzidas. Os seus olhos estreitaram-se especulativamente e preparei-me para um salto rápido. Lançou-se sobre mim e eu saltei para o lado. Agarrando o bule de chá, atirei-o para cima dele. Desviou-se e o bule atingiu a porta com grande estardalhaço. O ordenança, que devia estar do lado de fora, enfiou a cabeça espantada pela porta. Respirando cuidadosamente, o capitão fez-lhe sinal para que entrasse. Segura! Ordenou bruscamente, atravessando o aposento em direção à secretária. Comecei a respirar profundamente, tanto na esperança de me acalmar como na expectativa de não poder fazê-lo dentro de pouco tempo. Entretanto, ao invés de me espancar, ele simplesmente abriu a gaveta mais baixa do lado direito, que eu não tivera tempo de investigar, e tirou um longo pedaço de corda fina. Que tipo de cavalheiro guarda corda nas gavetas da secretária? Perguntei indignada. Um cavalheiro prevenido, minha senhora, murmurou, amarrando-me os pulsos atrás das costas. Sai, disse impacientemente à ordenança, sacudindo a cabeça em direção à porta, e não voltes, independentemente do que ouvires. Aquilo pareceu-me terrivelmente ameaçador. E os meus temores mostraram-se mais do que justificáveis quando ele enfiou a mão na gaveta mais uma vez. Há qualquer coisa assustadora numa faca. Homens que são destemidos em combate corpo a corpo acovardam-se diante de uma lâmina nua. Eu mesma recuei até que as minhas mãos, amarradas, colidiram com a parede caiada. A temível ponta reluzente desceu e pressionou um ponto entre os meus seios. Agora, disse de forma confortável, vai contar-me tudo o que sabe sobre o Duque de Sandringham. A lâmina pressionou com um pouco mais de força, afundando-se no tecido do meu vestido. Leve o tempo que quiser, minha querida, não tenho a menor pressa. Ouviu-se um pequeno pop quando a ponta perfurou o tecido. Senti a lâmina, fria como o medo, um ponto minúsculo diretamente sobre o meu coração. Randall deslizou lentamente a faca em semicírculo sob um dos meus seios. O tecido soltou-se, caiu e o meu seio saltou para fora. Randall parecera estar a prender a respiração. Exalou lentamente agora, os olhos fixos nos meus. Afastei-me um pouco dele, mas quase não tinha espaço de manobra. Acabei pressionada contra a secretária, as mãos atadas, segurando a borda. Se ele se aproximasse mais, pensei, talvez eu pudesse rolar para trás, em cima das mãos, e pontapear-lhe a faca da mão. Duvidava que pretendesse matar-me, certamente não até descobrir exatamente o que eu sabia sobre as suas relações com o Duque. Por alguma razão, essa conclusão trazia relativamente pouco conforto. Sorriu, com aquela semelhança desalentadora ao sorriso de Frank. Aquele sorriso adorável que eu vira encantar estudantes e amolecer o mais empedernido dirigente de universidade. Provavelmente, noutras circunstâncias, teria achado aquele homem atraente, mas no momento, não. Moveu-se com rapidez, enfiando um joelho entre as minhas coxas e empurrando os meus ombros para trás. Não conseguindo manter o equilíbrio, caí pesadamente de costas sobre a secretária, dando um grito quando aterrei dolorosamente em cima dos pulsos amarrados. Pressionou o corpo entre as minhas pernas, tateando com uma das mãos para erguer as minhas saias, enquanto a outra segurava o meu seio nu, girando e beliscando. Comecei a espernear freneticamente, mas as saias atrapalhavam-me. Agarrou no meu pé e correu a mão pela minha perna, afastando anáguas úmidas e saias e combinações, levantando-as acima da minha cintura. Levou a mão às bragas. Recordei-me de Harry, o desertor. O que diabo estava a acontecer ao exército britânico? Gloriosas tradições, pois sim. No meio de uma guarnição inglesa, era provável que os gritos não atraíssem nenhuma atenção útil. Mas enchi os pulmões e tentei, mais como um protesto pro forma do que por qualquer outra coisa. Esperei uma bufetada ou um safanão em resposta para me calar. Pelo contrário, inesperadamente, ele pareceu gostar. Vamos, querida, grita, murmurou, às voltas com a braguilha. Vou gostar muito mais se gritar. Olhei-o diretamente nos olhos e retorqui com clareza e absoluta falta de jeito. Vá-se lixar. Uma madeixa de cabelo negro soltou-se e caiu na sua testa num desarranjo de vasso. Parecia-se tanto com o seu descendente que fui tomada por um terrível impulso de abrir as pernas e responder-lhe. Torceu o meu seio de tal forma que o impulso desapareceu instantaneamente. Eu estava furiosa, enojada, humilhada e revoltada, mas, curiosamente, sem muito medo. Senti um movimento pesado, frouxo, contra a minha perna e, repentinamente, compreendi porquê. Ele não iria conseguir, a menos que eu gritasse. E, provavelmente, nem mesmo assim. Ah, é assim? Comentei. E fui recompensada com uma forte bufetada. Cerrei a boca com força e virei o rosto para não me sentir tentada a fazer novos comentários imprudentes. Considerei que, com ou sem violação, eu corria sério perigo com aquele homem de temperamento instável. Desviando os olhos de Randall, percebi um repentino movimento na janela. Agradecia, disse uma voz fria e calma, que tirasse as mãos de cima da minha mulher. Randall ficou paralisado, com uma das mãos ainda no meu seio. Jamie estava agachado no parapeito da janela, uma pistola de cabo de latão apoiada no antebraço.